desvendar o mundo afora. O homem abre a caixa de Pandora, explora, extrapola, enriquece, desvenda mistérios, mas a si mesmo não conhece. Ha! Não conhece. Distúrbios, discussões, distorções, devaneios, tendenciosas sugestões nos rodeiam, bombardeio, apelos, bloqueio, receio, meio habitado. Wi-Fi O2 pra permanecer conectado. Vale do silício, avanço, ápice dos protótipos, ligando vidas numa linha fina de cabos óticos. Notícias espalham rápido como um raio, identifica-se o humor observando o profile. Expressão de sentimentos, antiquado, defasado, obsoleto, mantém o status atualizado. Firewall ligado, identificação biométrica, salvo na base de dados, segurança hipotética, estética réplica com a mente cética, substituição da fé, da moral e da ética. Máquina pelo homem proporciona interação, contato humano, sem download pra atualização. Eu vejo um homem sobrecarregado de informação, mas sem ação. Possui o mundo nos teclados, mas ainda não tá bom. Valoriza seus defeitos e não aproveita os dons. Constrói um legado e não encontra a chalão. Um homem sobrecarregado de informação, mas sem ação. Possui o mundo nos teclados, mas ainda não tá bom. Valoriza seus defeitos e não aproveita os dons. Constrói um legado e não encontra a chalão. História das telas, pois a TV não revela. Nossos contos não são os pontos retratados em novela. A verdade aos olhos queima mais que sol da MIG. Historinhas pra criança, quem aborda é Peppa Pig. Desligue a TV pra que tua mente te liberte. O mar não tapa peixe ao navegar na internet. O resultado da enquete é regressão da mente humana. Se pudera que os neurônios de um tera é coisa insana. O cenário da gincana não tem gráfico de game. Instale o firewall pra que você não se queime. O mundo contemporâneo à medida que se desdenha. Nem o hacker crânio da vida sabe a senha. Obtenha seu Wi-Fi pra ser social na rede. A marca d'água é digital, porém não mata a nossa sede. Se conecte ao sistema das urnas eletrônicas e terá mais problemas que operadora telefônica. Eu vejo um homem sobrecarregado de informação, mas sem ação. Possui o mundo nos teclados, mas ainda não tá bom. Valoriza seus defeitos e não aproveita os dons. Constrói um legado e não encontra a chalão. Um homem sobrecarregado de informação, mas sem ação. Possui o mundo nos teclados, mas ainda não tá bom. Valoriza seus defeitos e não aproveita os dons. Constrói um legado e não encontra a chalão. Abstrato, ALX, obra-prima, incômodo na produção. Se conecte.